Não sabemos se é óbvio que Deus é branco. O honrado Elijah Muhammad nos ensina que Jesus não tinha cabelos louros e olhos azuis. E as imagens de Jesus que estão nas paredes das prisões e das igrejas do mundo não são historicamente corretas, porque a história nos ensina que Jesus nasceu numa região onde as pessoas tinham cor. A prova na Bíblia, capítulo 1, versículo 14 e 15, que Jesus tinha cabelos como lã e os pés da cor do bronze. Só o trabalho trará recompensa. Eu vejo minha área linda marcando presença. Sou do catetinho, então dá licença. O livramento é individual. Eu não tô atrás de recompensa. Tão sangue bom que eles querem meu sangue. Eu vejo os sanguessugas em torno ao diamante. Exalto os humilhados, pecado a todo instante. O sangue derramado, o choro no semblante. A vida ensina, se comunica. O mal do homem é um câncer que contamina. A postura do homem só desenvolve na disciplina. E o trabalho dignifica. Sozinho é difícil, mas não tô sozinho. Eu vim pescar homens, repartir o pão e beber o vinho. Mas obscuros são esses caminhos. Eu não temerei mal algum, nem sua coroa de espinhos. Eu sou a luz do mundo, negro como espaço do universo. Em outra dimensão somos deuses. Em outra dimensão somos deuses. Eu sou um Cristo urbano, andando sobre o mar de ilusões. Em outra dimensão somos deuses. Em outra dimensão somos deuses. Eu tive um sonho, um presságio. E os valores se invertem, eles são trocados. Então me jogue sua pedra negra, condenado. E os eleitos se reuniram, todos renovados. Eu quero ao meu redor só os fiéis aliados. Vitória hoje pra quem ontem foi chicoteado. Descanso para os meus fiéis que estão descalços. Sua vingança é o prato que se come frio e amargo. São tempos de mudança, são tempos difíceis. O inimigo tenta, mas eu sei que tu resiste. A vida é difícil, na maioria triste. Mas a fé é o caminho, então vai, não desiste. O retorno sim existe. A agonia é grande, então vai, então persiste. O caminho da luz, a alegria é um convite. Sinta a vitória, então senta e assiste. Eu sou a luz do mundo, negro como espaço do universo. Em outra dimensão somos deuses. Em outra dimensão somos deuses. Eu sou um Cristo urbano, andando sobre o mar de ilusões. Em outra dimensão somos deuses. Em outra dimensão somos deuses. De que cor eram os hebreus ali? Deus lhe disse, não sabemos com certeza. Então não pode acreditar com certeza. Jesus era branco. É só um momento, só um momento. Deus é branco? Isso não é óbvio? Mas o que está dizendo? Eu não estou dizendo nada. Estou provando que Jesus não era branco.